que topar, dançando lambada. O seu rebolado me deixa com água na boca, fico alucinado querendo beijar sua boca. O seu rebolado envolvente até o chão, fico alucinado, maluco de tanto tesão. Já que tá gostoso, neguinha, deixa, deixa, deixa. Já que tá gostoso, bebê, deixa, deixa, deixa. Já que tá gostoso, amor, deixa, deixa, deixa. Já que tá gostoso, bebê, deixa, deixa, deixa. Oh, que delícia! Nequito Pá, dançando na barra. Eita! Se vai, Juliano, maneirada. O seu rebolado me deixa com água na boca, fico alucinado querendo beijar sua boca. O seu rebolado envolvente até o chão, fico alucinado, maluco de tanto tesão. Já que tá gostoso, neguinha, deixa, deixa, deixa. Já que tá gostoso, bebê, deixa, deixa, deixa. Já que tá gostoso, amor, deixa, deixa, deixa. Já que tá gostoso, bebê, deixa, deixa, deixa. Já que tá gostoso, neguinha, deixa, deixa, deixa. Já que tá gostoso, bebê, deixa, deixa, deixa. Já que tá gostoso, amor, deixa, deixa, deixa. Que tá gostoso, mexe, o mexe, mexe, mexe.